andrecedesmoral.com.br. Mas eu não vou sozinho. Chamei meu parceiro Brian, chamei meu parceiro Rafa, a gente vai desse GPS. Ostentei tudo no lounge, mas sempre em uma festa tem aquela mulher que chama a atenção da gente. E essa mulher que me chamou a atenção, ela tava na frente do lounge. Aí eu pensei, porra, todos os homens chegam de uma forma normal. Eu pensei, eu vou chegar diferente. Eu fiz uma mímica pra ela assim, ó. Fiz uma mímica assim, ó. Eu disse, eu, você, depois, lá, beijada, é taca, é taca. Então é eu, você, depois, lá, beijada. Vai, oi, oi. É taca, é taca, é taca, é taca, é taca, é taca, é taca, taca, taca, é taca, é taca, mais uma vez, depois, lá, deu risada, é taga, então é eu, você, depois, lá, deu risada, vai, oi, é taga, depois, lá, deu risada, é taca, então é eu, você, depois, lá, deu risada, vai, oi, é taca, caralho, fuge, vai! André Cedis, o Mural de Ibicoara.